sossegado na moral. Axé comigo. Axé comigo. Na fé, bandido. É preciso fazer o melhor hoje, sempre vá. Siga em frente, chefe. Eu quero ver você mexer. E aí? Ritmo, atitude, proceder. Vou fazer você mexer. É o melhor que sabemos fazer. É, não tem bola na trave. A defesa adversária é fraca. Então, irmão, vou de placa. Não se esqueça. Habilidade nos pés, ideias na cabeça. Cresça, cresça. Não se esqueça. E aí? De várias formas agredidos, tirados de tempo reduzidos. Que é isso? Ditado antigo dizia: a burguesia dormia enquanto a periferia crescia. Vai na fé. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Tem que ter malandragem pra viver, humildade pra ouvir, saber a hora certa de agir. Aí vê o problema. Vai sobrar político e faltar algema. Modo de vida, tendência a suicida. Não é meu forte, roleta russa. Maluco é quem tenta a sorte. Rap nacional, veneno, epidemia. Não há vacina, nem profilaxia. Armas do raciocínio estrategicamente apontadas. Bombas, relógio acionadas. Tática de guerra, haja detetive. Chame o Avive. Livro de cabeceira, amigo do travesseiro. Velho Antônio, conselheiro de norte a sul do país. Reconhecimento a quem suja a mão de giz. Ao encarcerado, reintegrado a ex-meretriz. Ditado antigo dizia: a burguesia dormia enquanto a periferia crescia. Brá, brá, brá. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Respeito meu momento de compor. Habilidade nas palavras pra separar o amor e o rancor. A hora de bater e aliviar a dor. Mal é ter as coisas de bandeja e não dar valor. O bem está a nosso favor. Um par de MK, um TMX, 15 A discos, um fone, arma um microfone. Ideias conscientes que a periferia consome. Está pronto nosso arsenal de guerra pra trazer a paz na terra. Melhores dias pra quem antes sofria e nem sabia porquê. Nessa revolução, o soldado é você. É, e na vitória a conquista é a cidadania. Lápis, caneta, papel, rimando dia a dia, sufocando a agonia. Ditado antigo dizia: a burguesia dormia enquanto a periferia crescia. Vida! Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Axé comigo, na fé, bandido. O preto sempre tem na frente o inimigo. Thank you.